785-2545, Bravo Delta. Voo 1770. Gente, 1770, autorizado ETAP. Autorizado, 770. Dan 3179 para o táxi, POB de 198, 3 horas e 45, alterna com 5. Azul 42, triple 9, clear line up and take off runway 10, wind 090 degrees, 12 knots, altimeter 1021. Tenente 1021, and clear to take off runway 10, 42. E aí, Delta 3179. Ground, Brasilia 4560, request startup. Brasilia 42560, clear startup, for taxi call Tower 1 on the small 95. Tower 118, could you repeat this? 118, the small 95, clear startup, call Tower for taxi. QNH 1021. 95 for taxi. Azul 4299er airborne at 5-3, contact now 120, decimal 8. Depart control 120, 84299, thank you, good day. Salvador, depart control, good morning, Azul 4299, dial departure. Azul 4299, radar contact on departure, climb to flight level 340, Viadel departure. Viadel departure, climb to level 340, Azul 4299. Oi, é o Dan 3179, bom dia, ponte espera da 10. Dan 3179, a Lima tem capseira no 0. A Lima tem capseira no 0, Dan 3179. 770, solicita proa de Duna, devido a formações. 770, autorizado Duna, reporte. Corrigindo dessa para 2 mil pés, em restrições. Ajuste no 021, autorizado LS na proa de Duna. Reporte avisado. Gente, proa de Duna, descendo para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado, bono 770. Azul 4299, request proceed away to Monte, what over the weather front? Azul 4299, stand by to contact Recife. You confirm the heading of the aviation. Now the heading will be 230-235. You clarify the aviation in heading 235, wait for the coordination with the center. To fly Mortimer position. Okay, we're flying now heading 235, you're waiting for Mortimer. Azul 4299. 560, Timisari 1021, could you confirm the souls on board? We have 8 on board and 3 hours. Roger, come back to enter runway 10, come back to hold point. VAPA from Brazil for 2560. I will call at the holding point to VAP rate from 2560. TAN 3179, 256, cola, controle 120, decimal 8. 308, 3179, tenha um bom dia. Pio Torre, 3179. Afirma, 120, decimal 80. Obrigado. O controle de Salvador, TAN 3179, passando 2300, bom dia. 3179, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 320. Saiu 320, possibilidade valida. Perfeito da saída, TAN 3179. Mas eu venci o 3179. Afirmativo. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via pêndulo 17. Nível 360, decolagem na pista 10, curva à direita, saída Arbor, após voo a posição Elefa. Transponder 5172, controle Salvador, 120, decimal 8. Transado Brasília, nível 360, aeroporto pelo 17, decolagem 10, curva à direita na Arbor, Elefa. Será 5172 e controle 1208. Cotejamento correto, TAN 3304, chame pronto para o estacionamento. Botará TAN 3304 na posição 7. Azul 4299, contact Recife, on frequency 125.1, backup 133.25. Switching now, Recife 1251, if enable 135, 12325. Thank you, good day, 4299. Good day. Approximation in approach. 1770, confirme, estabilizado? Estabilizado, 770. 1770, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Golo 770, estabilizado, final da X-Ray. Golo 770, reposto com a visual com a pista, altímetro 1021, negativo, chuva sobre o campo, pista seca, 1770. Sente, reporta visual com a pista, negativo, chuva, 770. Salvador, TAM 3179. Aguarde, 3179. TAM 3179, mas que eu preciso sair do Dael. Dael 3179. Controle Salvador, bom dia, gol 1160, informação clima. Bom dia, 1160, acima de indicação desse mantém a nível de voo 050 via chegada à mar. Via chegada à mar, é manter a proa para estar para uma saída. Pai de Deus, com previsão de quantas milhas nessa proa? 20 milhas aproximadamente. Pai de Deus, proa de estado. Certo. Na 6311, bom dia, sem identificação, desse mantenha 4000 pés. Ajuste de altimetro 1021. Chegada bom, apresente proa da posição bom. O controle 3179, efetuando desvio à direita 235 de proa, por 40 milhas. Survey runway 10, come back at the threshold 10. Exact by runway 10 and call at the runway 10. Pastor Salvador, bom dia, papapá, Oscar Vita Delta. Zonal da Patrox, PTT, obrigado. Salvador, bom dia, papapá, Oscar, Vitor, Delta. Papapá, Oscar, Vitor, Delta, sem identificação, se mantém a nível de voo 100 inicialmente, uma centena. Uma centena, identificou, Oscar, Vitor, Delta. Pátio 3, posição 2, Lima, voo no 770. Afta cargo 8487, assim a identificação desse mantém a nível de voo 050, vigilância, chegada a man, ajuste de altímetro no 021. 021, autorizado 050 na AMAN. Salvador, é o Golo 160? Prossiga. É, permanece aí, fazendo desvios aqui agora à esquerda, proa 050 aproximadamente, 2020. Dois desvios, proa de TAP, 1960. Qual desvio seria possível voar direto, Luna? Autorizado, Luna, desce, mantém 3 mil pés, ajuste 1021, gol 1960. 3021, a fonte de voa, Luna, gol 1960. Airfast 2560, Bonnet 06, contact 120, small 8. Contact 1208, 2560. Salvador Departure Control, good morning, Brasilia 4, 2560, airborne. Descemos 162, bom dia, 3 horas, que é o tempo. Aero 360, Arba Departure, 2560. Direita via Taxi India, no ponto de espera Torre 1, 18, 95, KNH 1021. Alto Vitor Delta. Prossiga, Alto Vitor Delta, mais curto, cruzando 70. Temos uma informação, tráfego, posição de 9 para 10 horas, 19 milhas, rumo sudeste, passando 145 descido, voz 767. Ativo, temos um outro tráfego aqui no TICAR, no setor norte, agora menos 2.500 pés. 04. Autorizado, é a porta para o táxi, está 3304. 347, cruzando 135 em descida, é o único que eu tenho no radar pelo menos. Ah, estou acelerando, agora 1.587, forma o tráfego, 12 horas, 11 milhas, no nordeste, passando 1.60 em descida, um eco 55 para passo. Ok, está com o tráfego no Antiquês, 2487. 5402, controle Salvador, 120.80. Autorizado Curitiba 340, via para o Zulu 21, decola da 10 com curva à direita, saída Arbor, após Eletro. Transponder 5402, saída 1208, dan 38 Sincrone. Confirme também, transponder. 5402. Cortejamento correto, dan 3859, chame pronto para o estacionamento, portão 4. 3859. 312, autorizado, alinhado, colar pista no zero, o vento 090 graus, 1-2 nós. Acerto, Vitor Delta, livre do tráfego, desce mantém a 4 mil pés, abaixo a critério do comandante, ajuste de altímetro em Salvador, 1021, no reporte cruzando nível 060, Oscar Vitor Delta. 4-3-4-0-060, de toque. Aguarde. Paulo, bom dia, voo 2196. Bom dia, voo 2196, informação em Curso Lima, prepare-se da El, Lida Videve, aguardando o copia. Aguardando o copia, Vicente Lima, 2196. Zona é o ajuste. Floridona, 43 mil pés, 102, Zona, ali pra cá, 84, 87, obrigado. Copia 2196. Autorizado, Serra Brava, Papai Sierra, via rota do plano, nível 360. Decolagem da pista 10, curva à direita, Dael, Leda, Bidev. Após Bidev, segue DCT. Transponder 5176, controle Salvador, 120, decimal 80. Autorizado, 360, rota e plano, decola no perfil Dael, Leda, Bidev. Dael, Leda, Bidev. Após direto, Porto Seguro. Controle 208, aciona 5176, gol 2196. Estratégiamento correto, chame pronto para o estacionamento. Estou te falando essa. Para o táxi, o trânsito 330. Chegou de corrida. 174. Autonomia e alternativa. Ribeirão Preto, 3 horas e 25. Táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via Pat 1 e Taxiway India, no ponto de espera 2, 1, 1, 8, 10, 1, 5, KNH 1, 0, 2, 1, 3, 3, 3, 0, 4. Atrasado Pátio, até o ponto de espera, no ponto de espera chama 295? Afirma. Obrigado, boa semana. Bom pouso até o regresso. Centro Recife é 12685, alterna 12545. Zona 2685, secundária 12545. Estabilizado, RBS, chegou o 1160. O 1160, complete a final e chame torre 11895. 1895. Torre Salvador, gol 1160. 1160, retorno aproximação, altímetro 1021, no reporte visual com campo. Informo negativo chuva sobre o campo, a pista se encontra seca. Só formações nas vizinhanças. Gente, gol 1160. Ok, Recife Center, 160, 188, thank you. Rato 2487, se mantém a 2000 pés, autorizado sinal de ILS Xway para a pista 10, reporte no curso do localizador. Positivo, 2000 pés autorizado e importará no final da X-Ray, autorizado, lado para cargo 847. M-A3, o nono. Qual está 160, autorizado pouso, pistão 0, vento 080 graus, 12 nós. Pouso autorizado, pistão 10, gol 160, ou no 160. Solo 3859, está pronto para fugir, semana. Portão 04, autorizado, chame táxi, 3859. 3859. Só tenho Vitor Índia, Juliette, do Cira. Confirma a procedência, Vitor Índia, Juliette. Vitor Índia, Juliette, assento transponda 0254, 0254, mantenha as condições visuais, reporte mais próximo para a descida. Fez o nono, mantenha 4.000, informa o tráfego 12 horas 11 milhas, rumo leste, passando 3.500 pés em descida, um Boeing 767. Você vai segui-lo na aproximação, tem um sinal de RZ 209. É um monitoramento. Do 1184. 1184, a sua identificação, desse mantém a nível de voo 050. E a chegada na área, ajuste 1021. Solicita manter proa de informações à direita. De informação, após a sua navegação na proa de ITAP 1184. 1184. É, mantém proa, quando possível, voará ITAP, desce para 5 mil. Nono 60, bom dia, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, boa nona 60. É, a radial 280 do VOR Salvador, guarde uma curva esquerda para interceptar o localizador. Direita 2663, segue conforme rota do PAN, nível 340. Decolagem na pista 10, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5415, controle Salvador 120.8. Autorizado Guarulhos 340, decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. 5415-12050, São 3663. São 3663, primeira aerovia, Veslo 10, controle Alfera 120, decimal 8. 1208, primeira aerovia, Veslo 10, São 3663. Cotejamento correto, São 3663, chame pronto para o estacionamento. M3 no 1 para interceptar o localizador, curva esquerda até a proa 160. Essa proa desse mantém a 2.000 pés, autorizado sinal VLS X-Play para pista 10, reporte estabilizado. Xané, M3 no 9. Controle Salvador, bom dia, 3304.800 arbórdio. 3304, bom dia, contato radar na decolagem, sub mantém nível 360 via saída arbórdio. Via arbórdio 360. Tá interceptando o localizador, o ASA Cargo 487. ASA 487, complete a aproximação, chame torre 1895, atenta a chuva sobre o campo, bom pouso. 2855, sempre. Salvador, o ASA Cargo 8487. ASA Cargo 8487, altímetro 1021, informo chuva leve sobre o campo e nas vizinhanças, quanto à aproximação, reporte quando visual com a pista. Porém, a pista ainda se encontra seca. Positivo, obrigado pela informação, está livre o pouso e 1021, ASA Cargo 8487. Negativo, pouso autorizado. Quanto na aproximação, reporte visual com a pista. Ah, positivo, então informará visual para autorização de pouso. ASA Cargo 8487. Afirmo. Torreu TAM 3859, ponto esperado 10, pronto. TAM 3859, mantém o ponto esperado, dois tráfegos na aproximação do 10. TAM 3859. Chame a 3111, complete a aproximação, chame torre 118, décima 95, bom pouso. 118, está no caminho, vou chegar na 3111. Afirmativo, aproximadamente 1500 pés. Gente, o ASA Cargo 8487, tráfego habilitado, autorizado pouso, pista no zero, chuva leve sobre o campo, vento 080 graus, 09 nós. Gente, o ASA Cargo 8487, está livre o pouso, pista 10. Boa noite, Anamia 3, Anamia 3, no número 2 na aproximação, altímetro 1021, chuva leve sobre o campo e nas vizinhanças, porém a pista ainda se encontra seca. Continua a aproximação, reporte visual com o campo 6311 da Oceané. A gente vai reportar visual com o campo Oceané 63, Anamia 3. Gente, minha 13 no 1, enquanto na aproximação, aguardando pista livre, tráfego já avistado. Aguardo, senhora, minha 13 no 1. Na pista cargo 8487, seu solo 24, direita, na Foxtrot, solo 121, décimo 9. Direita, 7-1219, livrando aqui a direita, lá na cargo 8487. Só fazer essa aí. cargo 8487, está liberado. Absa cargo 8487, está desaprovado via Alfa Kilo Pátio 3, posição 07. Alfa Kilo Pátio via 07, obrigado. Para o táxi da 3666, 169, 4 horas, confirme. Então, 3663, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Taxi Índia, ponto de espera Torre 1, 18 décimo ano, 5 QNH 1021. Dados. O 3663, táxi 169, 4 horas, confirma. Táxi aprovado. Via Pátio 1 e Taxi Índia, tá 3663, no ponto de espera Torre 18-95, QNH 1021. 1021, Pátio 1 Índia, tá 3663. Salve Salvador, bom dia, o Vitor Bravo Hotel, solicitando reboque. Volta 12 para o Pátio 1, posição 8. Ouvir, Rematrico. Vitor, Bravo Hotel. 1, decimal 9. 2 ao 9, tá, né, 2 ao 9. Tá ligado? Tem condições visuais. A altitude de tráfego de Salvador, o ajuste em Salvador é 1021. Você tem condições de voar direto à rotatória? Corrigindo, vou direto CEASA e fora do espaço aéreo previsto sobre Camaçari, Vitória, Índia, Juliette, reporte na CEASA. É o término, chame finalizando o reboque. Ok, gente. Obrigado. Autorizado, portão 6296. Autorizado, 6296. Estou gravando, escuta. Na escuta. Ok, inicie o pushback e aguarde para iniciar o táxi até o portão 8, ok? A aeronave da Gol vai puxar até o através do portão 8. Autorizado o reboque? Confirma? Agenda, autorizado o pushback. Quando for iniciar o táxi, chame novamente. Ok. 9, decolador 29, controle 120, decimal 8. 208, boa. Então 3663, a Lima tem cabeceira no zero? A Lima tem 1-0, 3663. Repartecida. Controle de tráfego. Já no ponto de altecida. 2690. Controle, já 3859, decolou, bandido. Já 3859, contato radar se mantém a nível 340, via saída Arbor. Ok, solicita voar Arbor para desvio. Dado direto Arbor após via saída, tá 3859. 59. 590 para descida. Corrijo, azul, 2590, autorizado, chegada a mar e desce, mantenha nível de voo 050. 050, 2590. Localizador, gol no 1184. 1184, complete a aproximação, chame torre em 1118, decimal 95. 1895. Tá decolando a 10, tá 3663. Torre Salvador, gol no 1184. 1184, continua a aproximação, reporta visual, ajuste no 021. Passar avistando, gol no 1184. Salvador, Vitor Bravo Hotel, deslocado da remota 12, aguardando a autorização para ingresso na posição 8 do Baixo 1. Ok, mantenha a posição, Vitor Bravo Hotel. Ok. Vitor Bravo Hotel autorizado, até o portão 08 autorizado. Paulo Gol 2196, pronto para o táxi, 170 a bordo, 2 horas 54, alternando com o fim. 083663. Copiável, 2196, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera Torre 1, 18.95, QNH 1021. Cuidado, Pátio Índia, ponto de espera 295, 2196. 340 da El, autoriza a proa de Leda. Negativo, mantém o perfil da subida, 3663. Mantém o perfil, 3663. Avistando Gol 1184. Gol 1184, autorizado pouso, pistão a zero, vento 130 graus, 9 nós. Confirme a intensidade do vento? 9 nós. 909. Afirmo. Obrigado. Autoriza manter a proa 260 para descer. Cliente 3859 autorizado de dias. Quando livre de informações, vou na proa de Elefa. Ok, vai manter praticamente a proa, 3859 até o Tramé de Elefa. Cliente. Torre, bom dia, Gol 2196, ponto de espera, 10, pronto, visual aeronave nacional. Gol 2196, após a baixagem do Boeing, autorizado a alinhar e manter 10. Boeing ali, mantém, Gol 2196. Gol 3663. Prossiga. Foi na prova de Motiva. Motiva, tá 3663. Obrigado, senhor. Gol 1184, sala 34, direito 1219. Afirmo, 1219. Paulo, Salvador, bom dia, Gol 1184. Gol 1184, bom dia, táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Salvador, é o Vitor Bravo Hotel, informando o término do reboque, ponte 8, pátio 1. Gente. Obrigado, bom dia. 050, quando pronto, reporte de visão 130, vou ir na proa diamante. Chama a identificação, já a descida vai descer a 50 na proa diamante, o mesmo negócio. Oi, bom dia, Gol 2196. Gol 2196, contato radar na decolagem. Tudo mantém a nível de voo 360, via saída da El. 360, via da El. Gol 2196. Bom dia, papá, papá, Gilete, derrubou a informação, Mike, 1 minuto para cópia. Solo Salvador, Gol 770, a gente está mais autorização por segura. Jonas 1770, bom dia, informação Mike, número 2 para cópia, aguarde. Aguarda. Controle, Gol 2196, está curvando mais à direita para 270 de vir informações. Vai sair na 198 de Salvador. Gente, após desvio de informação, vou direto para a EL 2196. Vou direto para a EL 2196. Da 3663, curvando à direita para 250 por 30 milhas. Enter. Controle Índia Júlio, cruzando 247. No cruzamento da área Salvador, bom dia, Sinai 6250, informação minha, mano. 6250, acende a identificação, desse mantém a nível de voo 050, vigilante, chegada maré. 050, identificou na Mari. Tem alguma informação aqui perto de Mari? Alguma possibilidade de alta, ele voa direto em TAP. Autorizado, 6250. Obrigado, descendo para o 050, direto em TAP. Tá 3663. Na escuta? Chame centro Recife, ano 25, décima 1. Recife, ano, tá 3663. Ok, essa posição está autorizado ILS X-ray da 10, 2790, 2590. 2590, desse mantenha 2000 pés, ajuste 1021, autorizado, sinal do ILS X-ray para a pista 10, reposta no curso do localizador. 2000, 1021, autorizado X-ray, reportará 2590. Uno 66, controle Salvador, 120, décima 8. Nível 120, autorizado inicialmente para Serra Brava, Lima Papá. Planejamento correto, Juliette, Hotel Romeu, confirme parte, PLB. Chame a torre, 118, décima 9, tem para acionamento, táxi, decolagem, KNH 1021, Juliette, Hotel Romeu. Romeu Golf, vou indo na proa de Duna, desça 2000 pés, ajuste no 021. Autorizado, Duna, 2000. No 021, mandei um negócio. Obrigado. Sou 2196. Prossegue, 2196. Chame Centro Recife, 125, décima 1, bom voo. 25, 1, voo, 2196. No, corrige, gol 1, 970, confirma? Siga. Autorizado, Serra Bravo, Papa Sierra, via rota do plano, nível 340. Decolagem na pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Bidev, após segue DCT. Transponder 54 no meia, controle Salvador, 120, décima 8. Sete, até Romeu, bom dia, prossiga. Juliette, até Romeu, autorizado assinamento, reporta para o táxi. 201 após o gol, 1770. Uno, 1170, 120, décima 8, controle, autorizado para Serra Brava, Papa Sierra. Ok, Porto Seguro, 1208 após o gol, 770. Cortejamento correto, chame pronto, puxa assinamento, 1770. Chamarei. Passando Duna, estabilizado, 2590. Azul 2590, completo, chame torre. 118, décima 95. 1895, sim. Papai, Juliette, até Romeu, autorizado táxi, até a táxi Romeu, ajuste no 021. Até o ponto para da 17, vai trabalho, para ajuste no 021. Afirmo no 021, ajuste, o Juliette até Romeu, mantenha a interseção aguardando. vai seguir um Alfa Charlie 90. CN, reduzindo na presente, 220. Casa com capacete, além de Júlia. Completo, chame 18-95, Vitor Índia Juliette com voo. 18-95, grato. Controle Salvador, chame 3896, informação mais. Chame 3896, sem identificação, nesse mantém de voo 050, vigilância, chegada à maré. Ajuste, 1-0-2-1. Descendo ao 050, chegada à maré, chame 3896. Curva pela esquerda, reporta, reinterceptando, final da 17, ajuste no 021. Pode sair aqui pela direita, senhor. Autorizado pela direita, Vitor Índia Juliette, reporta, reinterceptando. Oi, reportará. A 197. Agora visual com a 10-2590, avistou a 1200. Casa 2590, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Pouso, pista 10, 2590. Esse setor aí tá mais prejudicado, né? Juliette interrompeu, mantém a posição. O Vitor Índia Juliette visual com a TR na final dando zero. Afirmativo, tá? Na nossa cauda aqui, posição de 6 horas. Gente, Vitor Índia Juliette, faça uma base curta, reporta, reinterceptando a final dando 7. Afirmativo, vamos agilizar aqui então, para interceptar e na sequência, no número 2, o Índia, 8 graus.